naufrágios que o destino vem tentando me pregar. Vou nadando meus caminhos devagar. Desde os tempos de menino aprendi a navegar com as bússolas que eu mesmo inventar. Hoje eu sei as armadilhas e os segredos desse mar. E viver não é preciso, nem será. Tenho os olhos no cruzeiro, as sereias como guia, e Netuno me protege noite e dia. E nem piratas, nem borrascas, nem dragões vão me impedir de ser feliz, de levantar a minha âncora e partir. Navega, coração, as águas desse mar. Voa, coração, pra lá do arco-íris. Navega, coração, as águas desse mar. Voa, coração, pra lá do arco-íris. Hoje eu sei as armadilhas e os segredos desse mar. Que viver não é preciso, nem será. Tenho os olhos no cruzeiro, as sereias como guia, e Netuno me protege noite e dia. E nem piratas, nem borrascas, nem dragões vão me impedir de ser feliz, de levantar a minha âncora e partir.